dizer que o programa Ativos Sociais foi um programa que se assumiu como resposta de âmbito municipal às inúmeras situações de carência económica e profissional sentidas pelos cidadãos no território de Oliveira do Hospital. Foi um projeto que arrancou em 2012-2013. Ativa está a vertente de apoio à carência económica, que tem vindo aqui. Portanto, em 2017 foram atribuídos 77 subsídios a 67 agregados familiares à carência económica. As situações mais recorrentes que têm vindo aqui são as situações de reequilíbrio financeiro com 74% dos casos, seguido do endividamento com 6,5% dos casos, apoio a incêndios com 5,2% dos casos, e, portanto, estamos a falar do último trimestre, a aquisição de óculos, portanto equipamentos ligados à saúde, bens ligados à saúde, com 3,9% dos casos, e a aquisição de próteses com 2,6% dos casos. Estes apoios implicaram um apoio direto às famílias, a estes 67 agregados familiares, que correspondem a 37.610,38 euros de apoio distribuídos da forma que vos referi. Em 2017, dizer também que em 2017 a avaliação da situação de carência económica dos indivíduos e ou agregados familiares resulta maioritariamente do contacto dos próprios com a autarquia através do Gabinete de Ação Social e Saúde, portanto muitas vezes por situações de encaminhamento a partir do atendimento feito às quartas-feiras e encaminhamento via rede local de intervenção social através do projeto da RELIS. Em termos de distribuição geográfica, verifica-se que 40% das famílias apoiadas são oriundas da União das Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Guermaços, seguido da freguesia de Nogueira do Cravo, com 13%, 40% no caso da Oliveira do Hospital de São Paio de Guermaços, 13% Nogueira do Cravo. Quanto à tipologia de famílias apoiadas e que recorre ao Gabinete de Ação Social e Saúde, são maioritariamente famílias nucleares com filhos. Dizer-vos também que no ano de 2017 o número de horas de trabalho socialmente necessário calculado foi de 6.111 horas, correspondendo a 873 dias de trabalho a favor da comunidade, no total de 67 famílias apoiadas.